vazio, insano. Você não entende, a compreensão não está no que vê, e sim na mente. Aos olhares da janela é fácil de criticar. Quero ver você viver sem chão, sem referência no seu lar. A vida pode ser da forma que você quiser. Nas ruas é impossível viver sem fé. No olhar sofrimento acumulado, na solidão se encontra o abismo do descaso. Tentando se enche de vazio. Um raio alerta todo o seu sentido. Agora ele não sente sofrimento, adormece. Alegria momentânea dá lugar à reflexão. Viagem, miragem, a mente enlouquece. A fumaça ameniza e acalma o coração. No chão, visão de como se encontra. Aperta isqueiro, vendo cair mais uma ponta. Lembrando de palavras que o anima a seguir. Querendo levantar da escuridão, ele quer sair. Aí vem a decepção, a força acaba junto com aquela canção. Deixando-se levar pela fraqueza, olhando desesperado na mais profunda tristeza. Igreja, cerveja, tem uma que te atrai, mas pelo sentimento ele não pode viver mais. Na morte a vida encontra uma saída, mas vida viva, o espírito que sofria. Não vendo ninguém, agora é só ele mesmo. Amigos e inimigos se misturam pelos becos. Anseio, desejo de mudança em seu peito, se estabelecendo em oração, é seu acerto. De escravo a servo, livre-arbítrio, agora é aceito. Perdendo a vida e matando seus desejos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.